Está começando o primeiro Nego Pod, esse podcast que é sobre a cultura negra, sobre o movimento negro e sobre toda a luta dos negros aqui no Brasil. Eu sou o Jactan, estou aqui com Juan e nós vamos falar hoje sobre como nos descobrimos negros. Quer começar, Juan, falando sobre como você se descobriu? Sim, porque o porquê de negro, né? O Brasil, ele tem mais de 54% da população negra, né? Ou parda, com muitas aspas aí. E a nossa sociedade, ela foi criada em cima de o que muitos teóricos chamam aí de um racismo institucional. Então, sempre é o negro, né, negado a sua negritude, né? Então, branqueado socialmente, a gente é levado a pensar que não somos negros. Então, a gente nunca vai ser negro, porque ser negro é uma coisa ruim, uma coisa mal vista, né? Tem todo um passado aí, toda uma carga, né, pejorativa em cima dessa palavra negro, né, de preconceito e tal. Então, a gente é levado a crer que não somos negros, somos morenos. Quanto mais clara a sua pele é, mais perto de um branco você está do que de um negro, se você tiver a pele mais escura. Então, se você tiver a pele mais escura, você vai ser visto como mulato, como cafuso, todas essas palavras aí que os teóricos do passado deram para a miscigenação dessas diferentes, com muitas aspas aí, raças, né, que formaram a sociedade brasileira. E como eu me descobri negro, né? Então, é uma coisa difícil de se falar, porque a gente só chega a esse entendimento depois de algumas leituras, depois a gente buscar algumas leituras. A gente tem que buscar o conhecimento ou conversar com pessoas que já têm esse conhecimento, que já se descobriram negras, para a gente poder se ver como negros também, né? No meu caso, eu descobri isso, né, por leituras. Eu nasci numa família, que eu acho que é muito comum no Brasil, é algo super comum, aqui no norte também, na Amazônia, multiétnica, né? Tem índios, portugueses e uma parte negra também. Eu tenho primos que são brancos, filhos de casamento com um tio meu que nasceu mais claro, casou-se com uma mulher branca, então os filhos nasceram brancos, eles não passam nem perto de negro. Não são vistos como negros. Então. E é muito difícil, porque se descobrir nesse cenário como negro, porque eu, por exemplo, da minha família, eu sou o único que tem o cabelo crespo, o cabelo mais crespo. Todos os primos que são brancos têm o cabelo liso, claro, e a minha irmã, por exemplo, tem o cabelo liso, mas ela tem a pele escura. E minha mãe tem o cabelo liso, minha avó, etc. Então eu fui o único que nasceu com esse cabelo mais diferente, né? Um cabelo mais ruinzinho, né? Como dizem. Então sempre eu lembro, uma coisa que eu lembro da minha infância é de constantemente raspar o meu cabelo para ele parecer liso. O que não é verdade, porque ele só tava bem baixinho, né? Então eu costumava cortar meu cabelo sempre o mais baixinho possível para O negro, né, costuma esconder, né, seu cabelo, né? Nós homens costumamos deixar ele bem baixinho para não parecer todo o nosso... Como nós temos um cabelo mais crespo, né? Ele vai crescendo e a gente acaba deixando bem baixinho justamente para esconder. Enquanto que nós não podemos falar muito pelas mulheres, porque somos homens aqui, né? Falando. Mas pelo que dá para perceber, as mulheres, elas também costumam alisar o cabelo, esconder toda essa... ou encaracolar dos seus cabelos. Essa parte da beleza do... amar a si mesmo, né? Você no espelho e tal. Eu acredito que seja muito mais cruel com as mulheres, né? Porque na sociedade que a gente vive, né? Machismo e tal, isso é muito cobrado das mulheres. Então... É verdade, isso porque assim. Mas assim, eu não tenho um cabelo tão crespo quanto outros negros. Uhum. Eu tenho um cabelo mais ondulado. Então, quando era criança, eu tinha um cabelo um pouco mais liso, inclusive. Uhum. Porque meus avós têm cabelo liso. Aí foi meio que enrolando com o passar do tempo. A minha irmã, ela tem o cabelo também mais crespo, mais ondulado e tal. E ela sempre foi coagida pelo resto da nossa família a meio que alisar o cabelo, né? Uhum. Porque, na verdade, nossa sociedade vê isso como uma coisa boa, né? Uhum. A gente ficar alisando nosso cabelo, a gente mudar nossa aparência para parecer mais com pessoas brancas. Isso. E aí eu via nela essa pressão para ter um cabelo mais de acordo com os padrões estéticos aqui do Brasil, né? Mas aí pode continuar, tô só me metendo só pra... E aí, sim, e isso passa muito a gente como criança, né, crescendo nesse meio. E também as referências que eu tinha na TV, né? Eu olhava a TV e todo mundo que eu via ali era branco. Hoje já mudou um pouco, mas na parte para homens negros a gente ainda vê pouco, né? Então, na novela, nunca o mocinho lá, que ficava com o mocinho, que tinha uma história de amor, nunca ele era um negro. Sempre era um carinha lá, lourinho, branquinho, de olhos claros e tal, nunca era um negro. Geralmente o rapaz branquinho namorava com uma mocinha mais, uma mocinha negra e tal. Mas nunca tinha um protagonista negro ali, homem negro, hoje ainda não tem. Então essa foi uma questão que a gente vai crescendo tendo isso como referência. Então o branco, o claro, ele é sempre mais bonito do que o negro. Então eu cresci me odiando, assim. Eu olhava pra mim, eu via que meu cabelo não era liso, eu tinha vontade de raspar meu cabelo constantemente. Não me achava bonito, né? Eu até falo que eu descobri que eu sou bonito tem uns 2 anos aí, foi quando eu me aceitei, quando eu vi que meu cabelo grande fica legal, quando eu conversei com outras pessoas também, negros e tal, negros, negras e que se acham bonitos, né, que gostam de mostrar sua negritude e tal, e eu passei a gostar mais de mim. Claro, vendo relatos na internet, essas coisas, e buscando conhecimento, né, que é uma coisa que a gente não aprende na escola, infelizmente. Não é ensinado pra gente isso. Quando a gente fala de cultura negra na escola, geralmente isso está relacionado, a gente fala rápido, isso está relacionado ao período escravocrata, ao período da escravidão. Existia uma cultura negra ali que ela continuou viva depois disso. Só que na escola a gente não fala sobre isso. Quando se fala na escola sobre algo que tem a ver relacionado a negro, geralmente só sobre a escravidão, né? Uhum. A gente não costuma aprender muito nas escolas sobre... como que o negro influenciou a nossa cultura, como que tem tantas outras coisas que o negro tá, que a cultura negra tá influenciando, né? A gente costuma dar uma passada rápida sobre isso na história, que é só sobre a escravidão e sobre como uma branca libertou os escravos, só isso, basicamente, e pronto. É a releitura, né? Ficou tudo certo. Até falando sobre isso, né? Até acho que tem no... A gente está na época, né? Foi a Proclamação da República outro dia. A Proclamação da República ocorreu mais ou menos um pouco mais de um ano depois da Lei Áurea. Então a Lei Áurea foi em 88, a Proclamação da República foi em 89. No hino da Proclamação da República, tem uma parte lá que, composto em 89, 1889, tem uma parte lá que diz... que nessa terra a gente nem lembra que em outros tempos, em outrora, houve escravidão. Então ele fala como se a escravidão tivesse ocorrido há muitos séculos atrás, quando na verdade foi um ano antes. E o Brasil foi o último país no mundo a abolir a escravidão. Então desde lá, desde essa época, desde a República, esse passado já nasce silenciado. O apagamento do negro ali, enquanto agente, enquanto cidadão integrado na sociedade brasileira, essa presença do negro ela é apagada desde ali. Então, o negro ele foi libertado, tornou-se homem livre, mas ele não foi integrado à sociedade, ficou sempre à margem. Então, toda essa cultura negra, toda a cultura dele, todas as expressões culturais, elas foram sendo apagadas ou silenciadas ali. Ainda existe, ela continua existindo, continua viva, mas ela... Foi sendo silenciado ao longo desse século. E esse silenciamento eu vejo muito, eu acredito mesmo que ele contribuiu para não nos aceitarmos como negros, né? Uhum. A beleza negra não é vista como uma beleza, uhum, aqui no Brasil. Uhum. Então a gente, com o passar do tempo, a gente cresce realmente pensando que não, que a gente não é bonito, que a gente não, uhum, a gente não está nos padrões, a gente tenta sempre procurar alcançar um padrão que a gente não vai conseguir alcançar. Porque nós somos diferentes mesmo, a gente tem a nossa beleza e esse padrão de beleza daqui do Brasil, pelo menos é o que eu acho, não sei se tu acha isso também. Uhum. Esse padrão de beleza de gente branca, né, é o padrão europeu, é o que está em voga, né, é o que está em vigor. Então a nossa beleza ela sempre é dita como pior ou então exótica, né? É, exatamente. Eu tava vendo um texto outro dia na internet, eu esqueci, eu acho que depois a gente pode ver pra colocar aí. Eu te dou, eu coloco o link. É, sobre essa questão do homem negro, né? A beleza do homem negro. Hoje, claro, eu vejo isso, a questão da mulher negra, a beleza da mulher negra sendo valorizada, né? Principalmente pelo mercado cosmético, porque tornou-se um negócio e tal. Então hoje é bom para a indústria cosmética que a mulher queira voltar ao seu cabelo cacheado, porque são produtos caríssimos e é um movimento interessante aí do mercado para esse nicho, né? Para as mulheres cacheadas e tal. Mas a questão da beleza do homem negro ainda continua sendo um tabu, né? É uma coisa que ainda não está resolvida. Então, como tu falou, a beleza exótica, né? Então, o homem negro está sempre ligado a essa parte do exótico, ao sensual, selvagem. Né? O selvagem, o pausão. Então, o negro ele vai sempre, como eu te falei, numa novela ou num romance, ele nunca vai ser o mocinho, ele sempre vai ser o cara que vai estar ali para atrapalhar um romance, para estimular uma traição, algo do tipo. Ele vai sempre ser sexualizado, né? Exatamente. Então é um texto que trabalhava essa ideia, como a gente ainda não conseguiu superar isso, né? Enquanto homens negros. É, eu me descobri negro, assim, respondendo a pergunta que nós estávamos começando, né? Começando esse programa. Foi com o passar do tempo, né? Assim, eu fui me descobrindo aos pouquinhos. Mas, assim, foi mais forte depois da época que a gente estudou na faculdade. Uhum. Quando a gente começou na faculdade, lá em 2010, eu sei desde criança que eu sou negro, né? Uhum. É óbvio isso. Uhum. A gente sabe que a gente é negro, mas a gente suaviza. Negro não, eu sei que eu não sou branco. Eu sei que eu não sou branco, exatamente. Eu sei que eu não sou branco, uhum. Mas eu sou moreno. Sim. Um moreno escuro, talvez. E eu vejo muito isso, assim, porque eu me lembro que quando eu era criança, né, até adolescente, eu costumava falar que eu era moreno, né, porque uhum. as pessoas ao meu redor falavam que eu era moreno. Isso, a minha família, ela tem pele mais escura, uhum. ela é miscigenada, como tu falou, como todas as famílias aqui, né, do Amazonas são miscigenadas, assim, eu acho que a gente tem um pouco de indígena, a gente tem um pouco de negro também. Uhum. Eu sou, a minha pele é mais escura que o do restante da minha família. Uhum. E desde criança eu ouço esse negócio da minha família mesmo, né? Não, tu não é preto, tu é moreno escuro. Tem essa, né? Uhum. Quando tu não é moreno claro, moreno escuro, tem o moreno médio. O moreno cor de jambo, tem vários tons aí de moreno. É, aí a minha família era mais assim, né? Tu é moreno. 50 tons de moreno. Né? 50 tons de moreno. Então eu cresci não me encaixando no padrão de negro. Uhum. É, né? Eu não me identificava assim. Quando eu cheguei lá na faculdade, lá em 2010, quando a gente começou a estudar, uhum. eu estava começando a me definir como negro. Uhum. E nessa época lá, eu estava começando a aceitar, eu estava começando a, sei lá, escolher o avatar mais pretinho. Uhum, que antes eu já não escolhia, eu era moreno. Não era tão negro, uhum. eu era moreno. Sim. Já comecei a me aceitar mais, já comecei a me identificar. Uhum, sim. Mas eu ainda, não sei se você lembra, eu ainda zoava muito com isso. Sim. Eu ainda não era muito do movimento. Sim. Eu era mais assim de zoar com essas coisas, né? E aí, quando eu comecei, lá em 2013 mais ou menos, eu entrei em contato com pessoas que eram mais, sei lá, esquerdistas, uhum. digamos assim. Aí eles meio que foram conversando comigo sobre o assunto, eu fui procurando saber mais sobre esse assunto e percebi que realmente eu teria que me posicionar como um negro. Não existe esse negócio de se posicionar como moreno aqui no Brasil. Sim. Isso daí é uma suavização que as pessoas querem tirar de ti pra te achar que ser negro é ruim. Uhum. É por isso que as pessoas ficam falando de tu é moreninho, tu é pardo, né? Entre aspas. Sim. Isso é uma coisa, né? Como tu falou, né? No Brasil, a pessoa é levada a dizer que é morena e tal. Isso reflete bem nos números do IBGE, né? É. Então, no passado, é uma discussão até recente, né? Então, como eu falei no começo, 54% da população hoje no Brasil se considera negro, porque no passado o censo, sempre, né? Na verdade, o censo, ele pede que você se identifique enquanto uma raça. É, a gente pode escolher, tá, né? Ali naquele, é por isso que tem uns brancos aí ganhando cota de negro, porque eles se declaram negros. Isso é um problema, né? É só pra isso que eles se declaram negros. É um problema, né? É verdade. Só nessas horas. Ele é branco escuro, né? Então, tô perto do negro ali. É porque, na verdade, esse teu dado que tu falou de 54% é a população de negros e pardos, né? E apenas 8% da população se declara preta. Sim. Se declara negra. O que eu sempre pensei assim, não sei se tu pensa da mesma forma. Esses pardos que se declaram pardos, será que eles são realmente pardos? É uma porque, coisa... Porque, olha só, uma pessoa como você, com a sua cor, você é mais claro que eu um pouquinho. Uhum. Eu conheço pessoas que são da sua cor que já se denominam pardos. Uhum. E não aceitam, né? Ser rotulado como negro. Pardo é feio. Pardo é aquele papel de saco de pão. Eu não vou ser aquela porra de papel de saco de pão. eu acredito, eu vejo isso assim, dessa forma. Quando, como eu falei, quando era criança a gente era moreninho, né? Eu era moreno, agora sou negro. Uhum. E a minha família sempre se declarou como pardo. Uhum. Eu não me vejo como pardo hoje em dia, né? E não vejo minha família como parda. Eu vejo todo mundo como negro. Uhum. Eu me declaro hoje em dia negro. Mas naquela época eu me declarava como pardo. Eu acredito que é por isso que existe, que muita gente classifica pardos e negros no mesmo bolo, digamos assim. Sim. Porque existe muito pardo que é negro, mas não quer ser chamado de negro. Pardo como falou, o pardo é a forma dele não dizer que é negro, né? É o que eu acho. Então, né? Ele sendo pardo, ele se distancia do negro, né? E de tudo que a nossa sociedade coloca no negro, né? Todos os preconceitos que os negros vivenciam e tal. E ele, nessa tentativa de fugir disso, ele se declara como pardo, porque o pardo te torna mais perto do negro, do branco. Então, a gente tende a se aproximar mais do branco. Essa é a ideia da miscigenação. Miscigenação no Brasil, ele é um projeto, foi um projeto político. É, eu li isso mesmo. Que ele foi feito justamente para isso, né? Para embranquecer a população, embranquecer a cor da pele mesmo, por meio da miscigenação, né? Dos casais multiétnicos. E para quem não acredita nisso, que realmente aconteceu, existem documentos que mostram que sim, documentos, realmente... tem livros. Eu estou aqui com um livro da Lilian Schwartz, que é uma historiadora brasileira. Ela escreveu recentemente um livro aí que foi muito... Teve uma crítica boa, né? Sobre a história do Brasil, uma espécie de autobiografia do Brasil, uma espécie de biografia do Brasil. E ela tem um livro também que trata desse assunto que o Joaquim falou, né? Do eugenismo brasileiro. O nome é O Espetáculo das Raças. A gente vai colocar aí no link de alguma forma. Então, nesse livro dela, O Espetáculo das Raças, ela mostra por meio de uma análise de documentos históricos de 1870 até 1930, né? Como que esse processo aí de embranquecer a população, esse processo que ele foi científico e político, né? Essa tentativa que vários intelectuais brasileiros trabalharam com essa estratégia para embranquecer a população, então desde juristas, médicos, literatos, a literatura também teve o seu papel aí, o Monteiro Lobato, é uma coisa até polêmica para dizer, mas a gente foda-se, tá aqui para falar disso. Monteiro Lobato, ele era um dos entusiastas desse eugenismo brasileiro, né, que tendia a embranquecer a população, a colocar o branco como a meta a ser alcançada na população brasileira. Então, para isso, a imigração europeia foi muito importante. No processo de embranquecimento da população, imaginava-se que os europeus poderiam chegar no Brasil, se miscigenar aqui com os negros e os índios e tornar a nossa população mais branca, colocar uma cara mais europeia no nosso povo. Então, isso daí, década de 30, mais ou menos 1930. Então, existiam muitas pessoas do meio político que eram favoráveis a isso, que eram entusiastas. Um dessas pessoas era o próprio Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele escreveu um livro chamado, na época que o Obama ganhou, virou presidente dos Estados Unidos, isso veio à tona novamente. Ele escreveu um livro chamado O Presidente Negro. O Presidente Negro é uma ficção, até muita gente falou que o Monteiro Lobato tinha adivinhado, né, que tinha previsto, né, que o Obama seria o presidente, que os Estados Unidos teriam um presidente negro. Então, o Presidente Negro é uma ficção distópica, né, de o que aconteceria se um negro chegasse à presidência da nação mais poderosa do mundo. Então, ele trabalha lá ao longo das 200, não sei quantas páginas tem, mas é um livro curtinho, conta essa história, né, de o quão perigoso seria que um negro alcançasse a presidência dos Estados Unidos. Então, é um livro que ele trabalha, que ele mostra essa cara eugenista dele mais claramente, assim, né? Que ele se revela enquanto entusiasta dessas ideias eugenistas de branqueamento da população. Eu, o que eu penso sobre esse branqueamento, isso não morreu, na verdade, né? Essa história de embranquecer a população não morreu totalmente. Não é mais um projeto do governo, mas ainda permanece na nossa cultura. Se tu percebe, por exemplo, quando uma pessoa negra se casa com uma branca, existe hoje em dia muita gente que fala assim, ah, tomara que o filho de vocês nasça branquinho, sim, né? Sim. Tomara que herde os olhos da mãe, se a mãe for branca. Tomara que herde o cabelo da mãe, esse cabelo liso. Isso também é um processo de embranquecimento que as pessoas mantêm na sua cultura, na sua cabeça, né? Sim. Essa coisa, assim, de embranquecer também não é só de brancos, não. Os próprios negros, como a gente já comentou, nós como negros, tem muito negro que, não, como não aceita a sua cor, sonha em se casar com uma pessoa branca para que a sua descendência seja branca também, ou mais clara, né? É isso que tu falou até... Porque ele tem vergonha da sua sim, cor. Sim. E é isso que a gente está discutindo aqui, que é esse processo de aceitação, que é como a gente se descobre negro. Sim, é o processo de aceitação. A descoberta de sua própria negritude é todo um processo de aceitação da sua cor, do seu cabelo, do seu jeito de ser. Sim, isso que tu falou, tem até uma pintura chamada Redenção de Can. É uma pintura a óleo de um espanhol, Modesto Broco, de 1895, eu estou vendo aqui essas informações. Então, nessa pintura, acho que vale a pena botar o link aí também, ele mostra três gerações de uma família. Então, é a avó, muito negra, né, junto da filha, uma mulher mais, uma negra mais clara, assim o que a gente chamaria de mulata, né, da cor da a mulata lá, globeleza, né, mais clarinha. Uma parda, talvez. Essa mulher casou-se com o branco, o homem branco, ele aparece na imagem, então... E essa mulher casada com esse homem branco, ela segura nos braços um bebê branco. Uma mulher negra teve um filho branco. E é interessante notar como o homem branco, na imagem, ele olha para a criança bem orgulhoso, enquanto que a avó da criança negra está olhando para o céu, com as mãos para o céu, como agradecendo que o netinho que ela teve, né, que a filha dela, mulata, lhe deu, é um filho negro, é um filho branco, né? Ele não nasceu com a pele escura dela. E esse, o nome dele é Redenção, né? A Redenção de Can. Por quê? Porque o Can, eu não sou religioso, mas eu gosto da história da Bíblia e tal. Porque a redenção... Tu gosta dessas histórias. É o Can, o filho de Noé, né? O filho que desgarrou-se aí de Noé, ele foi punido por Deus. E ele seria condenado por Deus como uma marca aí, como um estigma, né? E sua geração seria marcada com esse estigma de Deus. Essa marca foi interpretada pela Igreja Católica para justificar a escravidão e tal, para não cair em contradição, né? Por que que homens, filhos de Deus, como a gente, negros, eram escravizados? Então, uma das formas que a Igreja buscou para explicar isso foi por meio dessa passagem bíblica, né? Então, os negros, eles seriam os descendentes de Can, né, que foram amaldiçoados por Deus para sofrer na terra. Então, não tinha problema você chicotear preto porque eles tinham pecado no passado. Can tinha pecado no passado. Então, a redenção de Can é... O que é a redenção de Can? Se não, o embranquecimento desses descendentes de Can. Can se redime com Deus e torna-se branco. Então... A gente vê aí, é um quadro bastante forte para mim, porque ele representa muito da sociedade brasileira, né? Nessa busca, dessa estratégia de embranquecimento da nossa sociedade brasileira. A redenção de Can. Voltando sobre essa aceitação de ser negro. Eu tenho conhecidos assim que não se aceitam ainda como negros. Uhum. Eles são negros, mas eles não se aceitam. Eles se identificam como pardos, né? Eu realmente não consigo conversar assim para que essas pessoas elas se aceitem, né? Uhum. Eu acho que isso é tudo um processo pessoal, né? Eu não vou obrigar ele a se aceitar como negro. Eu vejo tudo isso, essa nossa descoberta, toda essa nossa história de como que a gente se aceita, né? Uhum. É muito importante para nossa, para a sociedade, para os negros em geral, né? E quanto mais negros, eu acho, né, assim, quanto mais negros vão se descobrindo negros, acho que a nossa, esse nosso movimento, né, vai melhorando, vai crescendo, uhum. porque eu vejo assim na internet, tipo, aquele lugar que não tem lei nenhuma na internet, uhum. comentários de internet, eu não sei porque eu ainda leio comentários de internet, é. Mas eu vejo lá assim pessoas que falam, quando existe alguma notícia de alguma coisa racista ou então alguma polêmica racista, eu, né, já chego chamando palavrão já. Às vezes eu vejo os comentários e eu consigo me enxergar em alguns comentários, entendeu? Uhum. Antigamente, tipo, eu achava que era muito mimimi, que era muito, sim. que era, o pessoal exagerava, né, essas coisas, o pessoal, ah, que exagero, isso daí não tem nada a ver. Mas hoje em dia eu já penso diferente, e isso se deve muito porque eu me descobri negro. Porque uhum. eu me descobri, eu aceitei a minha pele, a minha cor. Eu acho que cada pessoa que vai se aceitando é uma pessoa a mais para essa luta, uhum. para fortalecer o nosso lado. Porque hoje em dia a gente tem essa voz, né? Tem internet pra, tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, né? Uhum. Mas pelo menos a gente tem essa voz. Porque a gente passou muito tempo, quando a gente cresceu aí nos anos 90, sei lá, quando é que tu nasceu? 91. Tu cresceu nos anos 90, né? Eu sou de 87. E durante o nosso crescimento aí, a gente, no, na televisão, em todo lugar, a gente não vê muita, sim, gente, né? A negra, internet, né, ainda era uma coisa fraca. E a internet é uma coisa fraca, então a gente não tinha realmente voz, né? Então o branco era o padrão mesmo. Sim. Hoje em dia ainda é o padrão, mas tá realmente com o passar do tempo, pouquinho a pouquinho, tá melhorando, a gente tá conseguindo assim, a gente não vai acabar aqui esse programa triste, achando que não tem melhora, mas tá melhorando, a gente uhum. acha que tá melhorando. E eu acho isso muito importante pra nossa luta aqui, né, como negros. Que a gente tem que realmente lutar pra se descobrir mais negro, né, porque ser negro no Brasil não é uma coisa boa, né, as pessoas geralmente... Tentam se distanciar, como a gente já falou no início, e a gente acaba perdendo essas pessoas para páginas como aquela Movimento Pardo, tu já viu? Internet. Sim, já vi. Que porra é essa? Aquilo é zoeira total, é um urso até, né? Urso. Será, pardo, cara? Né? Não sei, porque não sei, eu vi umas postagens, tipo, o drama do pardo, esse tipo de coisa. É zoeira total. Eu fico impressionado, assim, com a... Por quê, né? Porque você... chegar na internet, ler as coisas, comentar coisas na internet, isso toma tempo. Então eu vejo, eu me impressiono de verdade com a vontade, com o engajamento das pessoas de negarem essa parte da negro, qualquer coisa. Aquilo que eu estava te falando antes, né? Quando alguma pessoa na nossa sociedade revela, né, alguma tensão social, né, seja... relacionado à classe, né, nossa desigualdade social aí do cacete, seja relacionado à raça, quando revela alguma coisa, alguma tensão da nossa sociedade, é impressionante a quantidade de pessoas que se engajam para destruir os argumentos daquela pessoa que revelou essa tensão, né, e para dizer que não é isso, para colocar panos quentes, não é bem assim, isso, não é bem assim, veja bem, comigo já aconteceu parecido, tem um amigo que é negro que ele, que ele não, que é se, negro, não, né, se chateia, não sei o que, isso é brincadeira, rapaz. Então é impressionante a quantidade volumosa de pessoas que se engajam nesse sentido. E pra que isso? Aí eu me pergunto, pra quê? Porque quando você tá se engajando com o objetivo de mudar algo, isso já exige uma força, uma vontade, uma energia, né, para fazer isso acontecer. E agora essas pessoas que se engajam para destruir isso, o que elas ganham com isso? Por que que... Eu não entendo, não entra um pouco na minha cabeça a pessoa dar o seu tempo ali para ficar rebatendo o comentário. E eles são incansáveis. Isso que me impressiona, são incansáveis. Assim, são pessoas que estão lá dispostas a dizer que isso que tu tá falando é besteira. Isso daí não tem nada a ver. Eles usam daquela falsa simetria, né? Tipo, isso. Que a gente... Ah, tu é negro, tu sofreu esse tipo de preconceito, mas eu também sofri, eu sou pobre, uhum. eu sou branco pobre, é. Então por que que... E eu, como branco, pobre, não tenho o mesmo direito de cota e tal, igual você que é negro. Ah, eu conheço um monte de negro que é rico. Mas, cara... Mentira. E, tipo assim, as pessoas costumam comparar de forma... É como se realmente existisse um paralelo entre os brancos e negros, quando, na verdade, os negros não têm todas as privilégios de uma pessoa branca, né? Essa é a verdade. O relativismo, né? Chega, o cara já chega relativizando. Não, mas por quê? Não é assim, exatamente isso, assim. Porque não sei quem lá conseguiu, porque... Ah, pra quem não... Quem não me conhece, eu tenho certeza que eu espero que não sejam só nossos amigos que vão ouvir esse programa. Tô nem aí. Eu sou casado com uma branca. A gente começou a namorar lá em 2004 e a gente... E desde sempre, ela foi que começou a notar como as pessoas me tratavam diferente. Porque, na verdade, eu, quando era adolescente, pra mim... O jeito que as pessoas me tratavam era o jeito normal, né? Normal como? Normal, tipo assim, a pessoa tá me vigiando lá na loja que eu entro. Filha da puta. A pessoa tá me vigiando, eu nem ligava, chegava tanto farto, né? Você trabalha aqui, não me ajuda? Esse tipo de coisa também acontecia e eu não... Pra mim, nunca se acontece. Pra mim era tipo assim, acontece, a pessoa se confunde, né? É. Acontece. Mas a minha esposa, né, na época namorada, ela se incomodava muito com esse tipo de coisa, porque ela sabia que não era o mesmo tratamento. Não era da mesma forma que acontecia com ela, ou com as pessoas que ela conhecia que eram brancas, né, que acontecia comigo. Então ela ficava muito mais chateada do que eu. Aí agora sim eu percebo que realmente, naquela época a gente... Naquela época não, né, hoje, até hoje. A gente como negro, a gente entra num local, a gente é vigiado de todas as formas. E não possíveis. Importa que fala, mas como é que tava vestido. Mas acontece com todo mundo. A pessoa sempre fala assim, mas na verdade, porque a gente é alvo de um esquema de vigilância maior, né? A gente sempre vê as pessoas... É o suspeito padrão, né? É o suspeito padrão, exatamente. Sim. E aí, tipo assim, tu vai... Aí tu fala isso na internet. Aí sempre vem alguém que vai falar, não, eu também... É um amigo meu até postou. Eu também, eu sou pobre e as pessoas... Sim. Sim, cara, eu não tô falando que tu não tem... Não aconteceu contigo, que tu é pobre. Existe, sim, um preconceito social, existe um preconceito com pessoas pobres também, existe. Mas uma pessoa pobre, se quiser, pode vestir uma roupinha aí melhorzinha, teoricamente, né? Se vestir de qualquer jeito, pode se fazer de rica, né? Se for branquinho, passa fácil. Passa fácil. Agora, nós negros, a gente não pode simplesmente se arrumar melhor e deixar de ser negro. Como? Não dá. Até porque se tu for preto e tu vestir um... Coloca uma beca mais fina aí, eu vou botar um paletó e o cara vai te confundir com segurança. Com segurança, exatamente. E esse tipo de coisa acontece hoje em dia ainda. Assim, sim, eu trabalho num bairro que é de classe média alta aqui de Manaus. E eu, às vezes, vou num supermercado que tem perto do meu trabalho, né? É um supermercado de gente que é rica, né? Porque o bairro, né? Eu vou lá porque eu trabalho lá perto, né? Então tô lá. Aí eu vejo assim, tipo, já aconteceu umas duas vezes comigo de alguém... pedir ajuda pra alguma coisa assim, né? Ah, pega isso daqui e essas pessoas assim, perguntarem depois se eu trabalhava lá. Eu ainda penso assim, será que ela pensa que eu trabalho aqui por eu ser negro mesmo? Assim, pode ser. Mas aí eu também fico pensando, aí eu analiso, porque eu tenho um amigo meu lá do trabalho que ele é bem branquinho. Aí será que com ele ela perguntaria se ele trabalha aqui? Mas já perguntaram? Não, nunca perguntaram pra ele. Então eu acho que é porque eu sou negro. Eu acho. Acontece, é exatamente isso. Por que disso, né? Porque essas questões, elas são tão naturalizadas, né? Estão tão enraizadas na nossa cultura que a pessoa não chega nem a pensar. Eu, por exemplo, eu enquanto negro, como é que eu identifico que uma pessoa entra numa loja, como é que eu identifico que é o funcionário da loja? Eu olho se ele tá de crachá. Então, eu olho se ele tá de uniforme, né? Eu olho se ele tá de uniforme. Pois é, eu, quando eu saio, eu gosto de vestir mais básico, assim, umas... tons neutros e tal. Se eu saio assim, se eu saio todo de preto, aquele visual all black e tal, todo pretado, sabe? Se eu saio todo de preto e entro numa loja desses departamentos, nossa, vão me parar várias vezes pra pedir, sei lá, uma calça tamanho não sei o que, onde que é isso. Isso já aconteceu, entendeu? E eu tava bem vestido, eu não tava com uma roupa qualquer. Mas sempre acontece. Então, por quê, né? E às vezes nem é culpa da pessoa, né? Como eu te falei, isso tá enraizado na nossa cultura. Hoje, a gente sem saber, assim, não precisa olhar um crachá para saber quem vai estar trabalhando ali, para saber quem vai estar servindo em determinados locais. Porque a gente sabe que na nossa sociedade, a maioria das pessoas que detêm o poder econômico são pessoas brancas. E também quem decide, até as leis, né? Porque pega quem uma foto... A lei. uma foto de quem tá lá no Congresso, que tem lá? Pessoas quem homens faz, brancos, né? Sim, exatamente. Quem faz parte de... Quem ocupa cargos e profissões que tem, que pagam melhor, que tem um salário melhor, são pessoas brancas. Falando sobre esse negócio de pessoas brancas estarem decidindo pelo povo, eu conversei com um amigo meu, né, sobre isso, e eu falei que eu achava errado, né, só brancos lá, meio que decidirem pela população e decidir pelas pessoas negras também. Aí ele falou assim, ele sempre tem aquelas mesmas respostas, né, tipo, ah, mas o cara é branco, mas ele pode, por que ele não poderia falar, fazer uma coisa, defender um negro e tal? Aí eu sempre falo assim, porque a pessoa tende a minimizar os problemas do negro. Se uma pessoa branca que não tem o conhecimento, tende a minimizar aquele problema. Assim como um homem que vai decidir alguma coisa a respeito de mulheres, tende a minimizar. E acho que é essa a importância de ter uma diversidade maior, tanto lá no governo quanto na televisão também, que é onde muita gente procura cultura, né? Sim, a participação, né? Por isso que, pro bem ou pro mal, tem os críticos aí das cotas. As cotas, elas são uma forma de você colocar o negro mais nesses espaços onde ainda economicamente ele não pode ocupar, né? Por exemplo, sei lá, vejo aí nas faculdades de medicina. Então, hoje, eu tenho hoje 26 anos. Tem, eu acho que 3 meses que eu encontrei um médico negro aqui. Foi a primeira vez que eu encontrei em toda a minha vida. Eu tenho 26 anos. Eu já fui muito ao médico, porque a minha mãe sempre me levou muito ao médico. Que ela tem... Não podia ter ter alguma coisinha ali, uma dor de barriga, levava no médico. Sempre os médicos que eu encontrei, sempre os médicos com quem eu me consultei eram brancos. E eu, com 26 anos, foi a primeira vez que eu encontrei um médico negro. Nessa cidade. Na nossa cidade que você anda na rua e vê um monte de gente de pele escura, índios, negros e tal. É. Então... Por que isso, né? Por que essas coisas acontecem? Por quê? Então, assim, a gente vê como é importante para todo esse movimento que a gente está vendo crescente no Brasil aqui, como é importante a gente se reconhecer e se aceitar como negro. Exatamente. Aqui no Brasil. Então, você que ainda está se descobrindo aí como negro, não ouça aquelas pessoas que ficam falando, não, tu não é negro, não, tu não é preto, não, tu é moreninho. Cara, se tu acha que tu é capaz de tu ser mesmo. Então, sabendo que eu não sou branco, duvide, né? Eu posso ser negro. Pode ser negro. Tu tá achando que tu é negro, é porque... Talvez seja. Se duvidou, é porque é. Então pode ser, tem uma grande probabilidade. O que eu analiso muito, assim, que, tipo, assim... A gente falou sobre televisão, né? Existem comerciais, existem os programas de TV que a gente não vê tantos negros assim. E geralmente quem a gente vê é algo que vai colaborar com esse processo de aceitação da nossa cor é... Comece a se tornar comum que negros também são bonitos. Como assim? É que a gente vê tanto na televisão pessoas brancas sendo padrão, que quando a gente vê um negro... As pessoas tendem, né? As pessoas tendem a não achar bonito. Aí tu vai falar com a pessoa, ah, mas ela é bonita, então... Não, isso é gosto pessoal, isso não tem nada a ver com cultura. Mas se tu parar pra pensar, tu é bombardeado tua vida inteira com pessoas brancas, sendo aquelas pessoas que vencem o concurso de beleza, são aquelas pessoas que são eleitas as mulheres, os homens mais bonitos do mundo, são aquelas pessoas que estão lá na novela como galã, como a mocinha da novela são pessoas brancas, a pessoa que faz o comercial é uma pessoa branca, o cara que faz o jornal é uma pessoa branca, o programa de variedades é uma pessoa branca. Será que, para pensar um pouco, será que não é cultural mesmo não tu achar uma pessoa branca a bonita? Isso é uma questão, né? Porque a gente é criado no mito de que os nossos gostos são pessoais, né? Que os nossos gostos real são aquilo que tem de mais individual em mim, aquilo que me torna mais único. Mas, na verdade, não. Os gostos são construídos socialmente também, culturalmente também. Então, você vê, é muito estranho que o gosto seja uma coisa muito pessoal quando muitas pessoas, ao mesmo tempo, acham bonito um tipo de cara. Então, hoje, se você pedir, descreve aí uma pessoa bonita. Quais são as características de um príncipe encantado para você? É bem provável que, como tu falou, por conta desse bombardeamento aí, desse padrão europeu que é colocado para o homem, que as pessoas descrevam como um homem bonito um Rodrigo Hilbert, um carinha assim, lourinho e tal. Então, com características mais próximas de um branco do que de um negro. E isso que tu falou também de se aceitar, né? Por que disso, né? Porque da pessoa não se aceitar enquanto negro ou não achar que negro é bonito e tal. Porque o nosso tipo de racismo, o racismo brasileiro, o negro ele foi tentou se integrar, integrar o negro na sociedade brasileira, mas ele precisava perder algumas coisas, ele precisava perder algo para poder se integrar à sociedade. E o que, que era perder? É deixar de ser negro. Então, quanto menos negro ele fosse, mais integrado, mais aceito no convívio social, nos espaços sociais, aquele cara, aquela pessoa seria. Então, para isso, ele deveria deixar um pouco da sua religião, ele deveria abandonar a sua religião, ele deveria abandonar suas expressões culturais, ele deveria abandonar a sua música. Lembrar que antes, até 1930, o samba era criminalizado. Então, se você fosse pego no Rio de Janeiro, com uma viola na mão cantando um samba, você era preso por vagabundagem. Hoje o samba, que é um sinônimo aí, emblemático da cultura brasileira, ele já foi crime porque era uma expressão negra. Então, não era permitido nem o negro ser negro, nem se expressar quanto negro, nem parecer negro para ser aceito pela sociedade. É um ponto interessante para se colocar, porque o racismo brasileiro ele aceita o negro enquanto não negro, aquele negro que se nega, que nega a sua negritude. Então, por isso que a gente está muito mais propenso a aceitar uma pessoa que se declara morena, que se declara parda, ou então quando alguém se declara negro, fala, mas tu não é negro. Porque se dizer negro, se assumir negro, é você lembrar, você mexer nesse passado aí que colocava o negro para as margens, o negro para as bordas, para fora da sociedade. Tudo isso que a gente discutiu agora sobre a aceitação da nossa cor, como a gente pode se descobrir como um negro aqui no Brasil e todas as outras coisas que a gente falou, o que tu acha que tem a ver com esse Dia da Consciência Negra? Que esse programa, esse podcast agora vai ser, ele está sendo lançado hoje, dia 20 de novembro. Então o que tu acha que tudo isso que a gente falou tem a ver com esse Dia da Consciência Negra? Por que Dia da Consciência Negra para ti? Para nós, né? Para a gente, né? Eu acho que, como eu te falei, o negro ele foi negada a negritude ao negro. Então, acho que esse é um dia importante para a gente lembrar isso, né? Lembrar que fomos negados sermos negros. E para discutir essas questões que estão veladas, essas feridas que nunca cicatrizaram, né? Para falar sobre isso que, por muito tempo, a gente foi silenciado. Não tocar nesse assunto. Não falamos sobre determinados assuntos na mesa porque a gente estraga ali o convívio, né? Estraga ali a conversa dos convidados. Então, acho que esse é um ponto, um dia interessante. Por que de consciência negra, né? Consciência porque para a gente refletir sobre esses assuntos que a gente não pode refletir durante os outros dias que são negados para a gente refletir sobre isso. É um dia para a gente se lembrar, né, do que aconteceu, né? E tentar não fazer com que aconteça novamente, né? Porque aqui o negro sempre sofreu essa discriminação no Brasil e muita gente até chega a comparar, mas o negro foi liberto da escravidão e tá aí, não conseguiu porque não quis. Olha só, um monte de europeu que veio pra cá também tava... Tem gente que fala no Facebook que os europeus que vieram trabalhar aqui foram também um regime escravo. O cara vai ler um livro, eles não foram escravos, eles... O jeito que eles foram contratados era realmente... É nada muito diferente da reforma trabalhista hoje, né? Então era, mas era aquilo lá... É pro outro dia, cara. Eles tinham lá uns contratos diferentes. Mas o que não... A diferença, uma das diferenças maiores é o que não foi negada para eles a cultura deles. Exatamente. E hoje ainda se orgulha muito, né? Então imagina aí italiano, que o cara é tataraneto de italiano, mas fala italiano e se acha italiano. Se acha italiano, exatamente. E a gente aqui, como negros, o que a gente pode falar? A gente só é... A gente não sabe nem de onde veio, exatamente. Então é um dia para que a gente se lembre, que a gente reflita sobre isso. Por que não um dia da consciência branca, como muita gente fica falando? Consciência pesada dos brancos. Consciência pesada. Dia da consciência pesada. Do remorso. Por que não o Dia da Consciência Branca? Porque os brancos não passaram por isso. Uhum. Simples assim, é muito simples explicar isso para a pessoa. Os brancos passaram por todo esse problema que existiu. Eles não foram escravos, uhum. eles não passaram por isso. Eles, e hoje em dia, eles também não são perseguidos por isso. Não existe uma perseguição aberta, mas existe uma perseguição velada contra os negros. Uhum. É por isso que existem tantos negros morrendo nas favelas. Isso. É por isso que no jornal, os negros só aparecem no jornal como o quê? Como aquelas pessoas que fazem, que praticam crimes. É na sessão policial. Né? É na sessão policial. Uhum. Exatamente, é por isso que existe um Dia da Consciência Negra, assim, ao meu ver, né? É um dia de luta, um dia para que a gente continue a nos fortalecer. Perfeito. E quem não gosta da Consciência Negra até mudaria o nome, né? Dia do Orgulho Negro, por que não? Pra se sentir orgulhoso de ser negro. Aí pro acaba da porra dessa discussão de consciência e foda-se. Aí, mano, vai ter, porque, vai ter orgulho, pouca discussão na internet sobre isso, né? Ah, orgulho, eu vou usar uma camisa de orgulho branco agora. Foda-se, né? Usa aí. Bem, a gente finalizou aqui sobre... Foi o primeiro programa que a gente tá gravando, assim, o Juan nem sabe o que é a mídia podcast, eu espero que ele ouça pelo menos o nosso. Eu acho que não gosto de ouvir. Mas a gente, esse é o primeiro programa, a gente vai entrar a fundo em outras discussões sobre o movimento negro, sobre o que a gente falou, a gente deu uma pincelada hoje sobre alguns aspectos da cultura negra, sobre o movimento negro, e até sobre escravidão, mas isso vão ser tema para outros programas. Isso aqui foi só o primeiro programa para a gente se familiarizar com o assunto. É por hoje, é isso daí. Tem alguma coisa para falar? Algum... Acho que não, é isso. A gente continua aí. Se alguém ouvir, falou. Antes de acabar, eu quero que você que está ouvindo esse programa, siga a gente nas redes sociais. Lá no Facebook já temos uma fanpage, que é facebook.com/negopod. E também, se você quiser mandar um e-mail pra gente, também pode mandar para negopod@gmail.com, que a gente vai estar recebendo os e-mails e vamos comentar no próximo programa. Acho que vai ter uma sessão de e-mails, eu espero. Muito organizado. Eu organizei agora, antes de começar, antes de começar a gravação, eu fiz aqui rapidinho, ainda bem que esse nome não tem em nenhum lugar, foi rápido de fazer. Por hoje é só, e até a próxima. Tchau. Tchau.